Romeo, November Oscar Whisky, tem o tráfego no visual, utilizado post 17, vento no 30 graus, 109. Sempre pouso na 17, ou November Oscar Whisky. Após o pouso, prossegue para Pátio 4, November Oscar Whisky. Pátio da Bata, ou Oscar Whisky, é na Romeo. Passouro no meia, decola da interseção ou irá circular da cabeceira? Passouro, passou. Tem especial autorizado o cruzamento da 1-0. Na delta, mantenha a posição e chame o solo novamente, em 1-2-1, decima 1. Cruza na delta com o solo, passou. O GM é 1-4-3, solo aos 4-2. Libere primeira direita, chame o solo Salvador em 1-2-1, decima 1. 1-2-1-1-6-1-4-3. Segue via Delta, chame correção. Segue via Delta e Kilo e Pátio 3, chame para ingresso no pátio principal a partir do Pátio 3. Delta Kilo, chama para ingresso no Pátio 3, passou. 1-8-6-9, autorizado decolagem 1-0, vento 1-3-0, grau 0-9-9. Sempre decolagem 1-0, bom nós vai lá. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai calmar antes da Juliette, via Alfa. A instrução era para ingressar no pátio 3 via táxi Equilo. Como já passou outra vez o táxi Equilo, segue via Alfa, mantém antes da Juliette aguardando para ingressar no pátio principal. Que passou. Pronto para cópia. Autorizado para grupo de Zulu, 510, decola da Inmar para o Noroeste, controle 120 decimal 8, aciona 0132, coteja. Fala 43, livre o backtrack, reporte liberando a pista na Romeu. Papá Romeu, tá vindo é bravo, chama a Terra Salvador, frequência 1-1-8-9-5. Papá Romeu, Tami de Abraço, prossiga. Gente, eu posso fazer escalto para o Itapuã, Papá Romeu, Tami de Abraço. Turma 869, contato radar na decolagem, submantenha nível 360, via saída ARPA. Via saída ARPA, 360, boa noite, 69. Turma 69, boa noite. Alfa, livre acionamento, corrigindo, acionamento a critério, reporte pronto para a decolagem, como é que é o meu alfa? Ele vai estacionar, November Azul, segue via Juliette, Portal 9. Juliette, Portal 9, 3, 2, 9. Agora está 3, 7, informação Quebec, atualização para Guarulhos. 387, saída prevista da Euleda Mocha, aguarde cópia. A Euleda, aguarda cópia. Meia, faz ingresso da aeronave à frente, segue via Juliette, Pátio, Índia e Alfa novamente. No ponto de espera, chame Torre 1-1-8, esse é uma nave 5 com voo. Torre 1-1-8, Juliette, Pátio, Alfa Índia, depois Torre 1-2-9-5, ok? Aeronave Romeu 44, Tango Índia Bravo, está seguindo para pouso. Aguarde a autorização. Azul 2712, pronto para cota? 6201, 1 para cota. Afirma, pronto, cota, azul 2712. 6201, aguarde, saída prevista, 0-2-1, número 3 para cota. Obrigado. Azul 2712, autorizado Aracaju, nível 1-70, via Golf 677, saída Conde. Decola da 1-0, curva à esquerda, aciona 5-1-77, controle 1-2-0, decima 8, coteja. Autorizado Aracaju, nível 1-70, Golf 677, perfil da Conde, 1-0, curva à esquerda, 5-1-77, ponta 2-0-8, controle, chamarei para o push ali, 2-7-2. Procedimento correto, para o pushback acionamento. 3-8-9-7, pronto para cá. Firmo, 3-8-9-7. 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, via Pendulum 1-0, saída da Elza e da Motiva. Decola da 1-0, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5404, proteja. 1-0-4-2-0-6, autorizado, linhagem decolagem de 1-0, vento 1-3-0, grau 0-9-9. Autorizado, linhagem decolagem de 1-0-4-2-0-6. Na fora do solo, Mike Romeu Alfa, para o seu lado, Tony Índia Bravo. Sem interferir. Alô, Patal. Valeu, P. Mike Romeu Alfa, o tráfego superado? Afirmativo. Gente, Mike Romeu Alfa, decolou 48. Prossiga, comprou a Noroeste, chame o controle em 120, decima 8. 1208, Mike Romeu Alfa. 3543 milhas, sudoeste do Verde Salvador. Previsada encerrado, para informação de voo e alerta, chama o centro Recife, da frequência 1-2-8, eterna 1-2-0. Seu ponto de espera para o 1-0, pastor 1-6. Pastor, 1-5-3-0-8-2-0-1-4. Para o feedback funcionamento. Obrigado, senhor. Mike Romeu Alfa, prossiga. É decolado, estou mandando aqui em excesso, destino é Candeias. O JC90132, Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, frente, mantém a escuta do controle, reporta, desloca o pouso. Vai apontar, Romeu Alfa. Papel Romeu, Whisky Golf Oscar, chama sinal, torre 1-1-8, décima 9-5. 1-8-9-5, obrigado, gostei. Papel Romeu, Whisky Golf Oscar, estabilizado. Papel Romeu, Whisky Golf Oscar, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro no 0-1-5. Papel Romeu, Whisky Golf Oscar, reporte para o cancelamento do plano. Reportaremos para o cancelamento, Oscar. Azul 4206, decolou 50, chama o controle Salvador em 120, décima 8. 208 Azul 4206, obrigado. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4206, passando 1300 pés, saída Cuca, Aracaju. Azul 4206, contato radar na decolagem, se mantendo o voo 350, saída Cuca. Sobe 350, saída Cuca, Azul 4206. Nono 869, chama Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Chamando o Centro Recife 1228, alternando 260, boa noite, menor, uma boa. Passou externo, propõe o cancelamento, curva à esquerda para interceptar a perna base pela direita da 17, se autoriza. Papá Romeo Whisky Golf Oscar, plano instrumento cancelado ao 51, curva à esquerda, base pela direita da 17, e pode como sinal para o 17, Whisky Golf Oscar. Cancelamento final 17, Golf Oscar. Vai com o alfa, prossiga. Avisou com o local de pouso. Vai com o alfa, frequência livre. Romeo. Pastor 1-6, autorizado a alinhar e decolar de Sola 0, vento 1-30 graus, 0-9-9. Autorizado a alinhar e decolar de pastor. Passou pela coordenação, 340 nível, 0-0-0-7. Aqui é o meu Delta, confirma o destino pretendido. Azul 2591, 58 milhas, sudoeste, oeste, Salvador, serviço radar encerrado. Chama o controle ilhéus, frequência 1-2-2-1. Ativa 2, puxa o estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama a Delta. Aqui é o meu Delta, não recebendo seu plano, aguarde, vamos verificar com a sala IF. O meu uísque golfiosa, autorizado com o Pistola 7, vento 130 graus, 099. Golfiosa. A sala IF está reinserindo no sistema, tinha uns 4 minutos. Pastor 1-6, decolou ao 54, chama o controle Salvador, no 20.8. Controle 208, grato. Boa tarde, pastor 1-6, após decolagem. Pastor 1-6, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 090, saiu da PUCA. Ah, saiu da PUCA para o 090, pastor. Meu Delta, autorizado Valença, 510, copia a corretora Jet, decola da 17 curva à direita, controle 120 decima 8, aciona 0133, coteja. Azul 4206, chama centro Recife, frequência 126, decima 85, alterna 125, decima 45. 2685, 2545, azul 4206, obrigado, boa tarde. Para o táxi azul 2702, PAB 52, autonomia de 2 horas e 20 minutos, alterna para 90. 152 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, não pode esperar a chame torre no noite, adicional 95, bom gol. Índia Alfa, pode esperar a torre, até a volta. O Salvador, boa tarde novamente, eu sou o Farro, meu e estou acertando. Boa tarde, prossiga. Para 43, para deslocamento, eu faço 4 para perfeito. Estão confirmando do parte 3 para o parte 4? Exatamente, fez o descarregamento do parte 3, solicita a pernoite do parte 4, né? Gente, táxi via parte 3, chama para ingresso, parte principal. 3 chama para ingresso, parte principal, isso é o certo. Segue acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Cartão, informa o tipo da aeronave? Tá, onde faz 208. Gente. Espera pronto. Azul 2712, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 950 graus, 079. Autorizado a decolagem, azul 2712, pista 10. Mantenha através do portal 612. Vai, mandou através do portal 612. Aguarde, estamos providenciando viatura devido às obras do Travesso Portão 11. Estamos chamando a viatura nesse momento. Capitão Yankee Romeo Delta decola direto do pátio com pro azul. Sexto reporte na Papau, Yankee Romeo Delta, ajuste o time 10 no 6. Oi. Azul 27, decolou 01, chama o controle Salvador, 1208. 208, Azul 27, 12, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 27, 12, cruza 1700, sai da Conte. Azul 27, 12, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 1970, sai da Conte. E 1970, sai da Conte, Azul 27, 12. Delta, entendi que vai taxiar até a cabeceira 97, confirme. Sim, está autorizado. Reporte quando pronto, Yankee Romeo Delta. Já está pronto para decolar. Direto Conde. Faz 97, o vento 150, grau 08, nosso. Pastor 32, prossiga. Follow me até a Lima, reporte na Lima. Você vai reportar na Lima, vai. Pastor, no meio, prossiga. Romeu Yankee, Papatango, Yankee Romeu Delta, acione no transponder 01133, decolou 04, chame o controle 120, decimal 8. 01133, vai chamar o controle 1208, Romeu Delta. Delta, ajuste de Salvador no 05, ingresse via corredores, reporta passando Vera Cruz, autorizando a descida para o prédio de tráfego. Paradão. Salvador no 05, reporta passando para a barra. Vai reportar para a barra e a São Deus. Confirma os dados? Altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no ponto de temperatura 1895, com voo. Alfa. Whiskas Castango, mantém a posição, chame torre 1895, a partir desse ponto segue por meios próprios. Não, só um favor, Whiskas Castango, vai seguir a situação, só podia fazer um presente. Do 4 para 2, ok, ciente. Muito obrigado. Paulo, boa tarde, boa noite, está aqui com a satisfação, vitória. Papatango, Luiz, Cascatango, Lima, Mike, reporte na Quebec. Lima, Mike, vai reportar na Quebec. Eita, aciona 5-4 no 7, chama controle, 1-2-0, decima 8, proteja. Bola da 10, curva direita, saída da L, letra segura. Fechamento correto, chama para pushback estacionamento. Já funcionará. Linhares de colapso, Cono 0, vento 150 graus, 089. Do Rio Catango, Isca, Catango. Prossegue Quebec, táxi via pista 1735. Reporte escolha liberando na Oscar para o Pátio 4. Catanguense Romeu Delta, informe o estimado do pouso. Estima mais 40 minutos. Esse Romeu Delta ciente, copiado, 2048. Catamba, estacionar frequência livre. 601 na parte zero, pronto. China 6201, autorizado a alinhar e decolar de zona 0, vento no 40 graus, 099. Alinhar e decolar de zona 0, o China 6201. É 3897, mantenha para a Adilheda, aguarde a autorização. Mesmo para a Adilheda, aguarde. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perdulu 10, saída da El e da Motiva. Decola 10, curva à direita, aciona 5412, chama controle 120, decimal 8, proteja. Contato radar, submantenha liga 360, voa Leda. 360 na Praia de Leda, 6201 na Praia. Estouro no meia, 62 milhas nordeste do Velho Salvador. Serviço radar encerrado. Chamo controle Aracaju, frequência 120.3. Salvador, bom dia, pessoal, Zulu 2M. Go ahead. The part of Salvador 2M, on gate number 11, with Quebec Canadian 014, Zeppelin, to Lima, Papa, Papa, Papa. Stand by for ATC clearance, expect Momo departure with Get Beach transition. Departure 022, correction, expect Momo departure with G-loop transition. Delta India Lima Uniform Bravo. Momo departure transition. G-loop Portugal 022. Alfa Tango Tango, reporta Caribe. Posteiro no meio, controle de Salvador. Posteiro no meio, controle de Salvador. Transmissão às cegas, posteiro no meio. Chama o controle Aracaju, frequência 1203. Serviço radar encerrado. Paulo 645, tem 140 a bordo, Serra Galeão, 3 horas e 35 de autonomia para o outro lado. 3 horas e 30 de autonomia? Afirmativo. Gente, 140 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponte espera Xami Torre 18, décima lave 5, bom voo. Finalizado Índia Alfa, ponte espera 1895, boa, vai bater. Estouro no meio, efetuei várias chamadas para sua aeronave e o serviço radar encerrado, chama agora o controle Aracaju, na frequência 120.3, 71 milhas nordeste do Oeste Salvador. Voo 705, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 05 via chegada a ponte. Voo 705, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 05 via chegada a ponte. Tango mantenha no 1500 pés. Firma, tenha. Oxalé 6201, chama o centro Recife, frequência 1252-1, alterna 1332-1225. 251-3325, obrigado. Voo 645, decolou Golfo 21, no controle de Salvador, no 20, decimal 8. 208, 645. Salvador, Gol no 645. 645, contato radar, submantenha 360, via saída da EL. 360, via da EL, 645. Azul 2712, passe a posição Conte, seu uso de radar encerrado. Chama o controle Aracaju, frequência 90.3. Aracaju 203, boa noite, Azul 2712. Tango Tango a 5 milhas para rotatória visual mais 9. Batata falsa, Tango Tango chama a torre na frequência 198.95. Yes. Alfa Tango Tango, está 4 milhas para a rotatória visual mais 9. Alfa Tango Tango, autorizado sinal que toma 7. O ajuste é altímetro 1.0, né? Yes. Estou seguindo para 1.7. Today we are to have to comply with the restriction at 15 PME from Salvador VOR at above flight level 110 on forward departure. It's necessary to comply with that restriction. Are you able to comply with the lower restriction? Yes, that we have today, and you are unable to comply with that restriction, flight level 110 at 15 PME from Salvador VOR. Roger, we will check with outer departure, Portugal 022. Ready to copy? Ready to copy, Portugal 022. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 44 to Mossoró, flight plan route. Upper November 866 after Mossoró and flight plan route. Moment departure with due loop transition. Takeoff from runway 10 left turn. Squawk 5441, departure frequency 120.8. Read back. Hey, clear to Lima Papa Papa Town, flight level 370, Upper Zulu 44 to Mossoró. Upper November 866, flight plan route. Moment departure, delete transition, runway 10 left turn. Squawk 5441, departure frequency 120.8, departure 022. Read back, correct. Call ready for push and start. Visada Brasília, nível 360, via Pesolu 1.7, saída Arbor, transição elétrica, decola da 1.0, curva direita, controle 1.20, decimal 8, aciona 5.4.3.2, proteja. Gente, está autorizado 3.60 para Brasília, via Arbor do Plano, decola na Arbor, elétrica, da 10, com curva direita, Pesolu 17. 1.10.08, controle 5.4.3.2, tá? 3.2.3. Planejamento correto, chama para o inspecionamento. Tá, 3.2.3. Marinha 7106, prossiga. Tráfego Salvador, boa tarde, Azul 2781, no Juan Romeu, solicita a conquista 180. Marinha 7106 ciente, repórter ingressando no portal forte. Abaixo transição eleva. Árvore eleva, grata. Alfa Tango Tango, solo 27, frequência livre. Ajuste Salvador no 0 no 6, gol no 705. ONU 645, chama Centro Recife, frequência ONU 25, decima ONU, alterna ONU 33, decima 25. ONU 25, ONU 335, ONU 645. ONU 7, curva esquerda, aciona 5407, chama controle 120, decima 8, proteja. Autorizado o LSXT, reporte estabilizado. Para 2000, para fazer a frente, para a frente. Luz a bordo, altímetro no 0 no 5, para acionamento chame torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Marotá, segue o índio livre acionamento, pode esconder pronto para o táxi. Papá, se é aqui o índio, livre o táxi, você pode chamar papá, a gente está aqui no 0 na meia. Pronto, para chegar. Autorizado conquista, nível 200, saída arbor, transição elefa, após elefa, DCT oplor, DCT conquista. Decola da 1 no 0, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5435, proteja. Autorizado. cruzado para a Vitória da Conquista, 2781, nível 200, decola da 190, curva direita, arbora left, outbora e direto Conquista. 208 no controle, 5435 no transponder. Fechamento correto, para pushback sonamento. Grato. Papapá, check no índio, autorizado ingresso de sono 7, patinhado e pronto. Quatro a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto de espera, Toyo 1-8, sua nave 5 com voo. Achei o comitinho de Índia Alfa até o ponto de espera, 295, boa noite, cara, na noite, pronto. Fuxilé 6259, mantenha o ponto certo. Papapá, se é aqui no índio, após decolagem, mantenha a proa até 2000 pés. Afirmo, papapá, se é aqui no índio, autorizado decolagem com 7, vento 160 grau 089. Bruno 705, completa sinal ILS, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 285, Salvador. Boa tarde, Google, 97. This is Salvador Ground. Regarding the restriction on Momo departure after takeoff, we have talked to Salvador departure after takeoff, you will request to be freed from the restriction. Takeoff, yeah, pode resolver, tudo pronto, muito obrigado. Decimal 8. Proa 7210, controle 208, terra do Índio. Gol 1705 para informação, tráfego bicolou agora da pista auxiliar, pistão no 7, um Bravo Eco 40. Não interferirá com o seu pouso. Sim, 10-0-5. Chinem 6259, visual com o Boeing da Gol, nacional pistão no 0. Após passagem do mesmo, está autorizado. Alinhar e manter cabeceiro no 0, Chinem 6259. Partiu após a aeronave nacional, está autorizado. Alinhar e manter pistão no 0, 6259 da Gol. Vamos terra aqui no Índia por mando agora. E 7106, mantenha o corredor forte, 1 no meu pé. Ajuste Salvador Delta 10 no meia, reporta ingressando no corredor Interlagos. Bruno 705, Solas 38, libera a primeira direita, chama o Sol Salvador em 121, décima 1. 211, gol, no center. São Luís, informa para o ideal. A ideal agora seria 310. 705 de novo. Solas 705, a noite, táxi de alfa, repartente da Juliette. E táxi alfa, repartente da Juliette, gol, center. Luiz autorizado, direto de China. Direto de China, IDC, obrigado. Sierra Kilo Índio. Salve, Salvador, o Sala 32, 23 para o táxi, que é ponto 162 a bordo, para meia de 3 horas, alterna. Uberlândia. Confirma 162, 3 horas. Agora. 162, 3 horas e 30, alterna Uberlândia. Gente, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 1-9, decima 9, 5, voo. Espera, 5, 2, mantém a posição antes da Juliette. Manter a posição antes da Juliette, certo. Alfa Romeo, Romeo fica bravo, prossiga. Na 6259, decolou 40, controle Salvador, 120, décima 8. 208, uma boa noite, oficial, na 6259. Controle Salvador, boa noite, oficial, na 6259, passando 1500, vai. Chalé 6259, acione código 5412, submantém a liga 360, saída dela. Afirmativa, acionou 5412, sobe a 360, saída da El, pode voar direto da El, da presente, ou Lina? Romeu, fica bravo, direto Sierra, Whisky, Delta Lima, reporta...